determinação no bem. Tudo o que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. O ensinamento profundo é atribuído a Chico Xavier. Essa alma singela e grandiosa que purificou os ares do nosso Brasil por 92 anos. Tivemos mais de 9 décadas para aprender com seus exemplos. E dentre tantas e tantas lições, a determinação no bem precisa ser destacada. Chico não estava aqui a passeio. Não veio aproveitar a vida da maneira vulgar que se aplica a esta expressão. Não veio acumular fortuna. Não veio conquistar fama e prestígio. Quem conhece um pouco mais a fundo sua história, perceberá que era uma pessoa especial e que tinha um objetivo muito claro: fazer o bem. O bem através da psicografia de mais de 400 belíssimas obras que consolaram e consolam tantas pessoas, revelando formidáveis ensinamentos trazidos pelos Espíritos. O bem através do trabalho social realizado por ele e sua equipe. O bem no contato humano, nas palavras de auxílio, no atendimento aos necessitados do corpo e da alma. Sempre, sem descanso, sem titubear. Só é capaz de tudo isso quem tem a determinação no bem. Isto é, quem tem o bem como meta, como foco, independente das condições que possua, independente do ambiente onde esteja. O dicionário define determinação como o ato ou efeito de determinar, de demarcar, definição, decisão. É também o ato de se permanecer firme num objetivo, uma conduta mental de superar a frustração e continuar perseguindo o objetivo traçado. Ouvimos muitas histórias inspiradoras de determinação na vida. Pessoas que enfrentaram dificuldades gigantescas e mesmo assim venceram, conseguiram o que queriam. Pessoas que eram desacreditadas, ridicularizadas por suas ideias tidas por absurdas e que depois de muito tempo foram reconhecidas. Ou outras que nunca conseguiram o reconhecimento do mundo, mas que alcançaram o objetivo traçado, contribuindo com a sociedade e consigo mesmas de forma inestimável. Todos esses eram determinados em suas áreas. Moveram montanhas para conseguirem algo. Focaram suas vidas nisto ou naquilo e foram perseverantes. A determinação fez com que não tirassem o olhar da meta. Fez com que acontecesse o que fosse, não desistissem. Agora, reflitamos como seria a determinação no bem. Fazer o bem seria o objetivo. Fazer o bem sempre, em qualquer situação, sob qualquer circunstância. Quem possui a determinação no bem, respira este bem. Preenche a vida de boa vontade e sempre se pergunta: como posso agir no bem nesta situação? Seja no lar, no tratamento com as pessoas de nossa família, seja no convívio social, seja na esfera profissional. Sempre há oportunidades mil de se fazer o bem. Não há necessidade de procurar as oportunidades, pois elas nos encontram. Elas vêm até nós constantemente. Quem tem a determinação no bem está sempre disposto a ajudar, sempre disposto a compreender, a tolerar. Quem está determinado no bem anda desarmado, não precisa se defender. Sua defesa está nos atos de amor praticados. Quem tem a determinação no bem, carrega consigo sempre a alegria e o sorriso como conduta usual e faz tudo para que não se esvaiam com tanta facilidade de seu semblante. Recordemos, por fim, uma vez mais, da lição importante de Chico Xavier. Tudo o que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Sol no amanhecer, a alegre ilumina tudo, faz viver, conforta e acalma o coração. É saber que alguém nos carrega pela mão, é ter dentro de nós uma certeza que o que esperamos vai acontecer. É a prova mais viva e mais clara de tudo aquilo que não podemos ver. Tendo fé em Deus, angústias e sofrimentos vão passar. Fica fácil amar, dizer a verdade, sempre perdoar, por acreditar cada vez mais que tudo que se faz se presta contas e que por entender, e esta oportunidade de viver é pra melhorar, pra aprender que tudo que se faz se presta contas e que fazer chegar à plena felicidade, pra encontrar o sentimento divinal. A fé não move apenas as montanhas, mas move muito e também os corações, pra que tenham a pureza dos sentimentos, experimentem só alegres emoções. Sendo fé em Deus, a vida é muito fácil de viver, só por entender.